esta coisa rara. Ah, mas eu bem sei quem tu és, o melhor que tens na cara são os sapatos dos pés. O melhor que tens na cara são os sapatos dos pés. Com as tuas para que vens, se sabes que levas troco? Com as tuas para que vens, se sabes que levas troco? Tu até sabes que tens, sabes o quê? Cara a desafiar soco. Tu até sabes que tens cara a desafiar soco. Os bonitos te consomem, os lindos são os primeiros, mas eu fico por ser homem. E eles são para passageiro. Mas eu fico por ser homem. E eles são para passageiro. Já muito te tens gabado, nem nada queres que te afronte. Já muito te tens gabado, em nada queres que te afronte. Mas és mais escangalhado do que a avenida da ponte. Mas és mais escangalhado do que a avenida da ponte. Olha, penso de almeado, negação da formosura, que até nos lembra o mercado que fazem na rua escura. Que até nos lembra o mercado que fazem na rua escura. A gente insulta-se assim, sem o menor preconceito. A gente insulta-se assim, sem o menor preconceito. Ah, mas a coisa chega ao fim e tudo volta ao respeito. Mas a coisa chega ao fim e tudo volta ao respeito.